minha tapioca, breve cor do teu gosto amar. Não importa onde vou, já se veja de longe que eu estou mal acostumado. Só não vem me acostumar com o gosto do teu caramelo importado. Com o gosto do teu caramelo importado. A alma que eu nunca quis importar. Só não vem me acostumar com o gosto do teu caramelo importado. Com o gosto do teu caramelo importado. A alma que eu nunca quis importar. Se veja de longe que eu estou mal acostumado.